Faixa 2. O conto do Colugo. O Colugo poderia fazer um relato sobre voos planados à noite pelas florestas do Sudeste Asiático. Mas, para os propósitos da nossa peregrinação, ele nos fará uma narrativa mais terrena, cuja moral é um alerta. Será um lembrete de que nossa história, aparentemente arrumadinha dos concestrais, pontos de encontro e sequência de chegada dos peregrinos, está muito sujeita a discordância e revisão e que é preciso fazer novas pesquisas. O diagrama da filogênese no encontro 9 mostra uma teoria recente. Segundo essa ideia, que aceito provisoriamente, os peregrinos que nós, primatas, saudamos no encontro 9 são um grupo já unido, composto por colugos e tupaias. Alguns anos atrás, os colugos não teriam entrado nesse quadro. A taxonomia ortodoxa teria posto as tupaias sozinhas, juntando-se aos primatas nesse encontro, e os colugos teriam se juntado a nós mais adiante e nem mesmo muito perto. Nada garante que nosso quadro atual se mantenha. Novos indícios podem ressuscitar nossas hipóteses anteriores ou trazer à baila uma visão completamente diferente. Alguns pesquisadores, inclusive, acham que os colugos são mais próximos dos primatas do que as tupaias. Se eles tiverem razão, o encontro 9 é onde os colugos se juntam a nós, primatas. Teríamos de esperar pelas tupaias no encontro 10, e então a numeração dos concestrais a partir desse ponto precisaria ser acrescida de uma unidade. Mas não é essa a hipótese que adotei. Dúvida e incerteza podem parecer muito insatisfatórias como moral para um conto, mas são uma lição importante que deve ser trazida a bordo antes de nossa peregrinação ao passado avançar muito. A lição se aplicará a muitos outros encontros. Eu poderia ter indicado minha incerteza supondo divisões em vários ramos, abre parênteses, como as politomias, ver o conto do gibão, fecha parênteses, e minhas árvores filogenéticas. Essa é a solução adotada por certos autores, em especial por Colin Tudy, em seu magistral resumo filogenético da vida na Terra, The Variety of Life. Mas supor politomias, em alguns casos, gera o risco de se dar falsa confiança a outros. A revolução na sistemática dos mamíferos envolvendo os laurasiatérios e os afrotérios, encontros 11 a 13, ocorreu depois de o livro de Tudy ser publicado, só em 2000, e por isso algumas áreas de sua classificação que ele considerava resolvidas agora se transformaram. Se fosse publicar uma nova edição, certamente ela conteria mudanças radicais. Muito possivelmente, o mesmo há de ocorrer com esse meu livro e não só por causa dos colugos e tupaias. A posição dos tártios, encontro 7, e o agrupamento das lampreias junto com os peixes-bruxas, encontro 22, são incertos. Ainda há alguma hesitação quanto às afinidades dos afrotérios, encontro 13, e selacantos, encontro 19. A ordenação do nosso encontro com os quinidários e os quitenóforos, encontros 28 e 29, poderia ser a inversa. Outros encontros, como o dos orangotangos, são quase tão certos quanto seria possível sê-lo, e há muitos outros nessa feliz categoria. Existem também alguns casos limítrofes. Por isso, em vez de fazer o que seria quase um julgamento subjetivo sobre quais grupos merecem árvores plenamente resolvidas e quais não merecem, atei minhas cores mais ou menos incertas ao mastro em 2004, explicando as dúvidas no texto que sempre que possível, com exceção de um único encontro, o de número 37, no qual a ordem é tão incerta que nem os especialistas querem arriscar um palpite. A longo prazo, receio que alguns, mas relativamente poucos, espero, de meus pontos de encontro e suas filogêneses venham a revelar-se incorretos à luz de novas evidências. Asterisco. Alerta contra situações deturpadas. Por favor, criacionistas, não citem essas palavras como indicativas de que os evolucionistas não conseguem concordar a respeito de coisa alguma, com a implicação de que toda a vasta base teórica pode, por isso, ser descartada. Fim da leitura de asterisco. Os sistemas taxonômicos anteriores, que não eram vinculados ao padrão da evolução, podiam ser controvertidos, como são controvertidas as questões de gosto ou opinião. Um taxonomista poderia argumentar que, por razões de conveniência na exibição de espécimes em museus, seria melhor agrupar as tupaias com os musaranhos e os colugos com os esquilos voadores. Em opiniões desse tipo, não existe uma resposta absolutamente correta. A taxonomia filética adotada neste livro é diferente. Existe uma árvore da vida correta, só que ainda não sabemos como ela é. Asterisco. Com a breve ressalva de que essa árvore, na verdade, seria um voto majoritário entre árvores de genes, como explicado nos últimos parágrafos de O Conto do Gibão. Fim da leitura de asterisco. Ainda existe margem para opinião humana, mas é opinião sobre o que, por fim, se revelará a verdade inquestionável. A única razão de ainda não termos certeza acerca de qual é a verdade é ainda não termos examinado detalhes o bastante, especialmente detalhes moleculares. A verdade paira à espera de ser descoberta. O mesmo não se pode dizer sobre o gosto ou as conveniências de museus.